tarde. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Aqui está de regresso o Agostinho com mais uma emissão Passatempo Musical, hoje nesta segunda-feira, 17 de maio de 2021. Uma tarde musical que vai das 14 até às 16 horas. E bem precisamos de estar à escuta de música porque lá fora não está assim muito calor. Agora acabaram de ouvir na RDP que em Faro estão 32 graus, aqui 16, metade. Muita música! Isto foi só uma passagem ali pela cidade dos Estantes, para o lado de Coimbra, como todos conheceram. Depois do almoço, também soube bem. E a seguir, não estamos sós, e é com Pedro Abrunhosa. É evidente que com a Rádio Arco-Íris nunca estão sós. E desta vez estão com o Agostinho, com passatempo musical. Música, música, por vezes já nada jovem, como esta que vai passar agora. Um bailarico à moda antiga. É moda do Costa Costa, é de veras inteligente. É moda do Costa Costa, é de veras inteligente. Costa Maria e um anel, tudo Costa minha gente. Costa Maria e um anel, tudo Costa minha gente. Ai, Costa Costa, quem gosta de cruzar, cruzar e o morder, tudo vai começar. Ai, Costa Costa, quem gosta de cruzar, cruzar e o morder, tudo vai começar. Mas vou contar, se não sou aldrabão. Espera que mas vou contar, se não sou aldrabão. Gosto muito de cruzar. Ai, o cruzar é tão bom. Gosto muito de cruzar. Ai, o cruzar é tão bom. Ai, Costa Costa, quem gosta de cruzar, cruzar e o morder, tudo vai começar. Ai, Costa Costa, quem gosta de cruzar, cruzar e o morder, tudo vai começar. Tudo vai dar habilidade, hoje quem é não tem. Tudo vai dar habilidade, hoje quem é não tem. Porque vir só cruzar, olha aí Costa também. Porque vir só cruzar, olha aí Costa também. Ai, Costa Costa, quem gosta de cruzar, cruzar e o morder, tudo vai começar. Ai, Costa Costa, quem gosta de cruzar, cruzar e o morder, tudo vai começar. É moda do Costa Costa, por agora vai acabar. É moda do Costa Costa, por agora vai acabar. Para aí um bocadinho, já cansei tanto de suar. Para aí um bocadinho, já cansei tanto. Ai, Costa Costa, quem gosta de cruzar, cruzar e o morder, tudo vai começar. Ai, Costa Costa, quem gosta de cruzar, cruzar e o morder, tudo vai começar. Já não sei o que fazer. fico alucinado quando beijo a sua boca. E se ela me toca, ai, nem sei o que dizer. Meu coração dispara quando ela tira a roupa. Que mulher perigosa, nem me deixa mais dormir. Ela não me larga, ai, eu não acho normal. As palavras loucas que ao fazer amor me diz, deixa-me nas nuvens e eu fico a bater mal. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Ela é doi, doi, doi, doi, doidinha quando me ama. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Ela é doi, doi, doi, doi, doidinha quando me ama sempre assim. Chega, paralisa o meu olhar. Eu só tenho olhos para aquela miúda linda. Quando ela me agarra, ai, até me falta o ar. Aquele perfume louco em seu corpo me fascina. Que mulher perigosa, nem me deixa mais dormir. Ela não me larga, ai, eu não acho normal. As palavras loucas que ao fazer amor me diz, deixa-me nas nuvens e eu fico a bater mal. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Ela é doi, doi, doi, doi, doidinha quando me ama. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Tom, tom, tom, tom, tontinha. Ela é doi, doi, doi, doi, doidinha quando me ama sempre. Um sucesso de Fernando Correia Marques, e são 14 horas e 18 minutos aqui nas ondas da vossa rádio, a Rádio Arco-Íris. Muita música, e desta vez, agora estamos de tarde, mas a canção chama-se De Madrugada, que tem um ritmo muito agradável. Caso não for nascido, se acaso bicho eu demoro, um caminho para mim é de mim falar. E a ti que me tens carinho, o meu amor vou contar. Vou rondar a tua janela, eu sei que ela vai espreitar. Ao pôr os meus olhos nela, pois dela vou encontrar. E a lua junto à viela, para que eu possa namorar. A lua junto à viela, para que eu possa namorar. Eu sei que ela vai espreitar. Ao pôr os meus olhos nela, os dela vou encontrar. E a lua junto à viela, para que eu possa namorar. E até já dá para bater o pé a seguir uma canção que nos vai falar do sol de verão. Precisamos muito, que lá fora não está nada sol. Vem balançar consumir com muita moderação. Canção do Canário. A seguir, vamos ficar com mais música. Olha, entretanto, se quiserem, eu estou aqui hoje, é música, mas se algum dos ouvintes quiser uma história, por exemplo, do Raul Soldado, para distrair um bocadinho, para rir, que rir é bom para a saúde, pode telefonar aqui para a rádio, hoje, 02-38-43-48-00. Vocês já conhecem o número. Se quiserem uma história do Raul Soldado, é pedirem, e ela passará antes do fim da emissão. Ora, vamos lá ver. Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faça isso comigo, não. Você tem, aí, você tem que dar seu coração. Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faça isso comigo, não. Você tem, aí, você tem que dar seu coração. Meu amor, não posso esquecer, sendo alegria, pois tão bem sofrer. A minha vida foi sempre assim, chorando as mágoas que não tem fim. Meu amor, não posso esquecer, sendo alegria, pois tão bem sofrer. A minha vida foi sempre assim, chorando as mágoas que não tem fim. Quem sabe, sabe. Conheci bem, como é gostoso gostar de alguém. Quem sabe, sabe. Conheci bem, como é gostoso gostar de alguém. Quem sabe, sabe. Conheci bem, como é gostoso gostar de alguém. Quem sabe, sabe. Conheci bem, como é gostoso gostar de alguém. Boêmio sabe beber, boêmio também tem querer. Ai, morena, deixa eu gostar de você. Boêmio sabe beber, boêmio também tem querer. Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso gostar de alguém. Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso gostar de alguém. Brigitte matou, matou, Brigitte beijou, beijou. O que é que todo mundo está olhando pra você? Brigitte matou, matou, Brigitte beijou, beijou. O que é que todo mundo está olhando pra você? Foi umas gravações aqui dos anos 70, só para recordar a nossa mocidade. A seguir vamos ficar com Banda Lusa. É um caso sério cada vez que a gente se encontra e fala. Tudo nos irrita e nos deixa loucos, mesmo teu ciúme. É uma tortura por qualquer coisinha. Viras roda e sais, dás uma de doida e pedes que eu saia. Depois vem chorando, pedindo perdão. Mudaria o jogo, o que é que está vendo? Desse jeito nosso amor está morrendo. Não dou mais um mês para lhe acabar. podes ter um milhão de amores, mas igual ao meu não vais mais encontrar. Fazer-te feliz, posso até jurar. Quando tu parares com esse ciúme louco e doentio, eu já não suporto a inconsequência desse amor bandido. Eu amo-te demais, estou decidido, sair de uma vez nunca mais voltar. Se eu fosse a ti, mudaria o jogo. O que é que está vendo? Desse jeito nosso amor está morrendo. Não dou mais um mês para ele se acabar. Se eu fosse a ti, ao invés de pedras me atiravas flores. Até podes ter um milhão de amores, mas igual ao meu não vais mais encontrar. Se eu fosse a ti, mudaria o jogo. O que é que está vendo? Desse jeito nosso amor está morrendo. Não dou mais um mês para ele se acabar. Se eu fosse a ti, ao invés de pedras me atiravas flores. Até podes ter um milhão de amores, mas igual ao meu não vais mais encontrar. Mais acima, desciste abaixo de mais. beijei-lhe os joelhos perto. Ela disse mais acima, mais acima já está certo. Ela disse mais acima, mais acima já está certo. Ora está certo, pois está certo, lá eu para cima a avistar o que eu queria. E a coisa estava a aquecer, ai que caralho. Subi então mais acima e dei-lhe o que ela adora. Subi então mais acima e dei-lhe o que ela adora. Chegando ao sítio certo, vai para dentro e vai para fora. Chegando ao sítio certo, vai para dentro e vai para fora. Era para dentro e para fora, para dentro e para fora. Que apanhei uma constipação tal e tive dado os 3 dias de cama. Com ela está claro, aquilo foi um partor. Subi então mais acima e dei-lhe o que ela adora. Subi então mais acima e dei-lhe o que adora. Chegando ao sítio certo, vai para dentro e vai para fora. Chegando ao sítio certo, vai para dentro e vai para fora. E assim, meus amigos, foi esta história tão engraçada. Foi sempre para subir e a descer. Ai, mas valeu a pena. Vai lá, vai, vai. Uma tarde para estarem à lareira aqui com o Agostinho, porque lá fora está a chover aqui com uma força aqui do vidro aqui do estúdio. Deixa de estar aí ao quentinho até às 4 horas a ouvir a música. A canção a seguir, ela é linda, não sei quem é, mas são todas lindas. Era de todas a mais procurada pelos rapazes da nossa terra. Era de todas a mais apressada. Dá-lhe um beijo, ai quem me dera. Agora chego e vejo-a sozinha. Sei que casou, mas não bateu certo. Hoje já homem e sinto ainda um arrepio quando passo por perto. Hoje mulher continuo atrevida. Se está solteira ainda posso ter. Estou mais maduro e confiante agora. E a todos eu quero dizer: ela é tão linda, ela é tão bela. É apressada, mas eu gosto dela. Ela é tão bela, ela é tão linda. Se me provoca, gosto mais ainda. Ela é tão linda, ela é tão bela. É apressada, mas eu gosto dela. Ela é tão bela, ela é tão linda. Se me provoca, gosto mais ainda. Era de todas a mais procurada pelos rapazes da nossa terra. Era de todas a mais apressada. Dá-lhe um beijo, ai quem me dera. Agora chego e vejo-a sozinha. Sei que casou, mas não bateu certo. Hoje já homem e sinto ainda um arrepio quando passo por perto. Hoje mulher continua atrevida. Se está solteira ainda posso ter. Estou mais maduro e confiante agora. E a todos eu quero dizer: ela é tão linda, ela é tão bela. É apressada, mas eu gosto dela. Ela é tão bela, ela é tão linda. Se me provoca, gosto mais ainda. Ela é tão linda, ela é tão bela. É apressada,

vestida de branco, ao seu altar vou rezar. Santo António chora, chora, com as moças a rezar. Ainda ninguém namora e todas a querer casar. Santo António chora, chora, com as moças a rezar. Ainda ninguém namora e todas a querer casar. Fazendo a chorar por mim. António Mourão, sem dúvida que conheceram, uma voz inconfundível. E uma coisa que nunca morre lá em Lisboa é a Casa da Mariquinhas. E a canção chama-se Já Morreu a Mariquinhas. Ela nunca morre. Faça chuva, faça sol, nosso fim de semana. São dois dias que mal dá para fechar a pestana. Segunda-feira não demora, já ouvi dizer quem sabe. Aproveita enquanto é tempo, antes que o amor acabe. 7 dias da semana, 2 na tua companhia. É no sábado e domingo que o nosso amor fica em dia. 7 dias da semana, mas só 2 é que são dias. E uma barriga de miséria é um ver se te havia. Dias da semana, 2 na tua companhia. É no sábado e domingo que o nosso amor fica em dia. 7 dias da semana, mas só 2 é que são dias. E uma barriga de misérias é um ver se te havia. Sete dias da semana e hoje é segunda-feira, é o dia que de estarem com o Agostinho aqui com este passatempo musical das 14 às 16 horas. E já são 15 horas e 5 minutos, como o tempo passa. Vamos até o Brasil aqui com uma canção cantada ao vivo. Meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais. Mas parei por instante, pensei mais 2 minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo, vou fugir em qualquer tempo. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida para comigo viver, pois eu sou aquele homem que pensou lhe dar um nome e você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Sei que você é tão bacana, nisso você não se engana, mas você é doida demais. Você é yeah. Vamos continuando agora, desta vez com um ritmo de acordeão, e vamos um cheirinho ali para os lados do Algarve, porque o título desta concertinada, isto é Algarve. coração. Ela me abraçou, me deu um beijo de mão e ficou debaixo da ala do meu chapéu. Ela me abraçou, me deu um beijo de mão e ficou debaixo da ala do meu chapéu. Gosto bem de fora. já vou embora. Anda comigo. Eu não te quero. Anda comigo. Anda comigo. Já disse que não, depois de saber o que aconteceu. Anda comigo. Eu não te quero. Anda comigo. Anda comigo. Já disse que não, depois de saber o que aconteceu. Foi mais uma versão do Marinheiro, desta vez com os cavaquinhos. Ora então, já são 3 horas e 25 minutos, quer dizer 15h25. E sempre à escuta da vossa rádio, da rádio Arco-Íris, 96.2, aqui em Orleans. E chegou a hora de ouvirmos uma história do Raul Solnado. E eu escolhi um tema que está de atualidade. Como sabem, se vêem as informações, não é? Os americanos puseram um robô no planeta Marte. E os chineses também, ontem, se eu não estou enganado, também lá puseram um robô. E então a história do robô solenado chama-se Chamada para Washington, mas é preciso estar mesmo no contexto de 1966. Era o tempo dos foguetes, não era o tempo dos foguetões, não é verdade? Vamos ouvir. Raul Solnado. Nome, idade, estado civil, morada, tem linha, caixa de previdência, não compare. Simplesmente acabou, não sei que te levou a deixar-me assim. Eu sempre fui fiel protetor, mais do que amigo para ti. Na nossa casa entrei, um bilhete encontrei, dizendo que era o fim. Ainda hoje eu não sei, mas já nada farei, tens passado para mim. Sabes, eu te quis mais do que tu. Sabes, tu eras minha querida. Sabes, eu por ti dava-te o mundo, mas tu abandonaste a minha vida. Sabes, o que quis mais do que tudo. Sabes, tu eras minha querida. Sabes, eu por ti dava-te o mundo, mas tu abandonaste a minha vida. Acabou, não sei que te levou a deixar-me assim. Se eu sempre fui fiel protetor, mais do que amigo para ti. Na nossa casa entrei, um bilhete encontrei, dizendo que era o fim. Ainda hoje eu não sei, mas já nada farei, tens passado para mim. Sabes, eu te quis mais do que tu. Sabes, tu eras minha querida. Sabes, eu por ti dava-te o mundo, mas tu abandonaste a minha vida. Sabes, eu te quis mais do que tu. Sabes, tu eras minha querida. Sabes, eu por ti dava-te o mundo, mas tu abandonaste a minha vida. Minha querida, sabes, eu por ti dava-te o mundo, mas tu abandonaste a minha vida. Sabes, eu te quis mais do que tudo. Sabes, tu eras minha querida. Sabes, eu por ti dava-te o mundo, mas tu abandonaste a minha vida. Mas tu abandonaste a minha vida. Mas tu abandonaste a minha vida. E afinal foi José Malhoa que acabámos de ouvir, e desta vez é que vamos mesmo à chamada do Raul Solnado até Washington. Está lá? Menina? Olha, faz favor, eu queria falar para Washington. Washington! Sim. Faz favor. Esperança. Esperança. De onde é que fala? Fala da Casa Branca? Mas a mim não me interessava saber a cor da casa. Eu quero saber se é de Washington ou se não é de... Sim, ah, é a mesma coisa. Está bem. Olha, minha senhora, eu queria falar aí com o capataz disso. Pois, o presidente. Está agradecido. Tá? Tá lá? Tá bonzinho? É o seu presidente? Sou eu! Tá tudo bem, obrigadinho? As crianças? Sim, senhor. Está agradecido. Olha, eu telefonei-lhe para perguntar uma coisa. Vocês tiveram algum problema com os russos? Sim. Não diz que um avião vosso sobrevoou a Rússia e eles abateram? Não é que nós tivemos um problema parecido cá em Ranholas? Ranholas. Ranholas City. Sim, é que nós tínhamos cá um pato que sobrevoou o quintal de um vizinho que é alemão e ele deu-lhe uma cacetada que o matou. Não, o pato não ia de espia, o pato ia buscar minhocas. Minhocas. Minhocations. Sim. Como é que vocês fizeram? Foram ao advogado? Pois a gente mete-se que a justiça é sempre a mesma cantiga. Pois. Outra coisa, como é que vocês para inoar aqueles senhores que até tiram retratos e tudo nos foguetes? Se é que nós pegámos no nosso fotógrafo cá de Ranholas, depois atámos-lhe 6 foguetes à cintura, pusemos um fósforo, mas ele não tirou retrato nenhum. Não. Ele subiu para aí 30 metros, aí mãezinha, pumba, partiu o focinho. A barreira do sono não atravessou, mas atravessou a capara das galinhas. Que... Pois, está bem. Está bem. Outra coisa, vocês agora vão fazer alguma guerra ou não? Sim. Sim. Sim. Yes. Pois é que as guerras estão por um preço que a gente não pode chegar lá. Pois, sabe quanto é que custa cada cavalo aqui? Mas se houver alguma novidade, podem contar com o nosso exército de casa de Ranholas, hein? Não, infantaria não temos, mas temos o Basílio, que gosta muito de matar a pé. Marinha temos, 2 marinheiros. Não, sem barco. É fato de banho. Pois. Tanques não temos, não, mas só de lavar a roupa, está visto? Mas temos um automóvel pequenino, um gogomóvil, que leva um soldado baixinho lá dentro, que em vez de disparar, insulta. Pois. Ele não mata, mas ele desmoraliza muito. Pois. Está bem. Outra coisa, como é que está isso dos empréstimos da NATO? Sim. Cagando as golpistas, hein? Pois, a gente agora precisava cá dinheiro porque não temos balas, não. Não, portanto, nas últimas manobras já tivemos que disparar com supositórios e tudo. Pois é, o pior é que os dispositórios, além de não matar, ainda curam. Pronto, se houver alguma novidade, telefone e beijinhos aí à rapaziada. Com licença. foi só um rancho para trazer um bocadinho de sol até às vossas casas. O tempo está tão cinzento e então é sempre bom de ouvir. E foi um vira cruzado a seguir. Que coisinha tão linda, o que será? Mais uma vez espero. choram por ti, choram por ti. Lágrimas minhas. Carlos Teixeira, que acabamos de ouvir. E a seguir vamos ouvir o quê? Vamos ouvir Viva a nossa seleção, pois, porque o Euro 2020, que já estamos em 2021, breve está aí a chegar, não é verdade? E desta vez, então, Viva a Seleção é por Dinis Brites. Um por todos, todos por um. Grande equipa para jogar. Vitória é um lugar comum. Lutamos para ganhar. Sempre em frente, gente unida. Nossa força nós mostramos. Para levarmos de vencida cada jogo que enfrentamos. Portugal, meu Portugal, batam palmas à nossa seleção. Portugal, meu Portugal, finalmente és campeão. Portugal, meu Portugal, cantem comigo esta canção. Portugal, meu Portugal, estás no nosso coração. Viva a nossa seleção. Vamos todos celebrar esse orgulho desta nação. O nosso lema é conquistar. Somos dos melhores do mundo. Nossa bandeira vamos honrar. Um gol marca-se no segundo. Segue a vitória para festejar. Portugal, meu Portugal, batam palmas à nossa seleção. Portugal, meu Portugal, finalmente és campeão. Portugal, meu Portugal, cantem comigo esta canção. Portugal, meu Portugal, estás no nosso coração. Portugal, meu Portugal, estás no nosso coração. E é uma verdade, Portugal por enquanto é o campeão da Europa desde 2016. E por acaso não sei se tiveram oportunidade de ver, quinta ou sexta-feira à noite passou na Channel Equipe a retransmissão da final do Euro 2016. Eu comecei a ver, era para 5 minutos, afinal estive quase até à meia-noite a ver muitas coisas que já tínhamos esquecido. Somos os melhores. E a seguir, vamos ficar com um tema do Jorge Ferreira, que já não ouvi há muito tempo. A Lixa. Música. gosta. Eu sou rapariga nova, não quero ser difamada, não quero ser difamada. Meu nome não mancharei, não quero ser difamada. Meu nome não mancharei. Adeus, primo, vais para a guerra, eu cá por ti rezarei. Adeus, primo, vais para a guerra, eu cá por ti rezarei. Não quero ser difamada, meu nome não mancharei. Não quero ser difamada, meu nome não mancharei. Adeus, primo, vais para a guerra, eu cá por ti rezarei. Adeus, primo, vais para a guerra, eu cá por ti rezarei. E foi o grupo Zimbro que acabamos de ouvir. Eu venho de além do rio. A seguir, Banda Lusa com a Menina da Aldeia. Te conheci criança quando moravas na aldeia. Eras uma menina de chinelinho nos pés, sempre despenteada, saia rasgada na traseira, o dia inteiro abanando a peneira na colheita do café. Apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai de me dera se eu pudesse agora voltar de novo ao tempinho da escola e contigo novamente estudar. Sacola, só para me ver chegar. Quem diria que irias ficar tão bonita? Já não usas o vestido de chita, nem sandália de amarrar. E como verna agora, lindas curvas na cintura, parece mesmo uma escultura delicada no andar. Queria tanto ser o teu primeiro namorado, o teu eterno apaixonado, cheio de amor e fé. Chegou a hora, são 15 horas e 58 minutos, chegou ao final esta emissão de Passatempo Musical, animada aqui pelo Agostinho. E espero que as canções, que as músicas tenham sido do vosso agrado. Para a semana que vem, normalmente, na segunda-feira próxima, estarei aqui de novo.